Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Capítulo 35, versículo 1 ao versículo de número 4. Antes de ler o texto, eu gostaria de parabenizar todos os pais aqui presentes, desejar e orar para que Deus tome você pelas mãos, continue te ajudando nessa sublime e honrosa tarefa de ser pai, de educar, de instruir filhos e filhas. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua casa. Gênesis 35, versículo 1 ao versículo 4. Assim está escrito na palavra de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eu quero me dirigir aqui aos homens, aos pais, homens, mas com isso não quero dizer que a mensagem, de modo algum, é somente para nós. A mensagem é para a igreja, mas pode ser que, num momento ou no outro, de modo mais incisivo, eu me dirigirei aos homens, aos pais. E o tema da nossa mensagem é essa: pai, lidere a sua família. Homem, lidere a sua família. Esse texto que nós lemos, no capítulo 35 do livro do Gênesis, ele está inserido dentro de um contexto, e me refiro ao contexto anterior, o contexto próximo do capítulo 33 a 34, em que duas grandes tragédias aconteceram e atingiram a família de Jacó. E eu começo com essas duas informações porque existem tragédias que alcançam as nossas famílias e que nós não temos condição de evitá-las. Elas fogem do nosso controle. A Bíblia vai dizer nesses dois capítulos que antecedem o capítulo 35, que a filha deste homem, a filha de Jacó, ela foi violentada pelo príncipe da cidade de Siquém. Esse tipo de coisa não dá para evitar em determinadas situações, em contextos históricos. Acontecem essas tragédias com gente crente, com gente que ama a Deus, com gente que serve a Deus. A segunda tragédia é que, em retaliação a esse estupro, os filhos de Jacó, tendo em vista que o filho do príncipe daquela região veio para pedir a moça violentada em casamento, depois de violentá-la, eles vieram procurar Jacó, e disse que estava apaixonado, que tinha um amor profundo por ela. E então, os filhos de Jacó estavam com o coração azedo, ressentido, com o desejo de vingança. E eles propuseram, portanto, àqueles homens daquela cidade o seguinte: olhe, nós só aceitaremos que os filhos, que os homens dessa cidade casem com as nossas filhas, caso os homens da cidade aceitem, se submeterem ao rito da circuncisão. Irmãos, às vezes, gente crente usa até argumento teológico para realizar malignidade, violência. Porque o rito da circuncisão era uma das cerimônias mais importantes naquele contexto. É um sinal da aliança de Deus com o seu povo, que Deus tinha dado ao patriarca Abraão. E os filhos de Jacó, portanto, utilizam deste mecanismo teológico para convencer aqueles homens de que eles estavam dispostos a aceitar o acordo do casamento, desde que os homens daquela cidade aceitassem o rito da circuncisão. Mas lá no coração, eles já tinham planejado tudo. Porque se aqueles homens se submetessem à circuncisão, um tipo de cirurgia, já adultos, eles haveriam de enfrentar algumas noites turbulentas. Diz o texto que eles se submeteram, aceitaram aquele acordo, E no terceiro dia, gemendo de dor, aqueles homens daquela cidade toda, porque todos os homens da cidade, não só os parentes do príncipe, mas todos os homens tiveram que submeter ao rito da circuncisão. Os filhos de Jacó, então, adentraram a cidade e mataram todos os homens de Siquém. Todos os homens. Eles não estavam em condições de reagirem ou de reagirem ao ataque dos filhos de Jacó. E eles morreram. Dentro desse contexto, Jacó fica desesperado porque ele não sabia desse detalhe, desse plano dos seus filhos, esse plano maligno. E diz o versículo de número 30, do capítulo 34, diz assim: então disse Jacó a Simeão e Levi, que foram os dois filhos que lideraram o massacre: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente, reuni-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Jacó está apavorado. Ele está entendendo: olha, é o fim da picada, nossa família, os moradores dessa região, próximo dessa cidade, desse vilarejo, vão se revoltar contra nós e vai matar a minha família. E a minha família não terá como resistir, porque nós somos poucos. Nesse contexto de medo, de tragédia, em que Jacó está num lugar que não era para estar, ele devia ter ido a Betel, porque Deus havia reivindicado a ele que ele devia comparecer a Betel. Deus vai falar com este homem. Deus vai falar com este pai. Deus vai falar com este marido. Deus vai falar com este homem, e a fala de Deus vem nesse contexto para mostrar que o pai deve liderar a sua família, que o homem tem o dever de liderar a sua casa, que algumas coisas não podem ser transferidas, não podem ser proteladas. É preciso ações enérgicas, é preciso atitudes firmes e sólidas para conduzir o povo de Deus. E sabe, meus irmãos aqui, homens, varões, maridos e pais, nesse dia, certamente, você deve ter recebido algumas mensagens sobre a sua função paternal. Dentre elas, talvez, eu mesmo recebi pelo menos mais de uma dúzia de mensagens, e muitas delas boas mensagens, mensagens animadoras, algumas confrontadoras, mas algumas vêm com esse tom: você precisa ser um pai amigo, você precisa ser um pai companheiro, você precisa ser um pai gentil, você precisa ser isso e aquilo, aquilo e outro. Mas dentro desse contexto da afetividade, isso não é errado. Eu me esforço para exercer a minha paternidade com docilidade lá na minha casa. Eu procuro abraçar minha filha, eu procuro abraçar os meus filhos, eu procuro beijar os meus filhos. Em ocasião, quando o dinheiro dá, eu costumo presentear os meus filhos. Isso é bom? Isso é saudável? Mas existe outra coisa. O pai também precisa saber que ele é líder espiritual dos seus filhos, que ele é autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, na sua casa, na relação com o seu cônjuge. E se ele abre mão disso, algumas das consequências, algumas das tragédias que poderiam ser evitadas, elas chegarão e poderão acabar com a família. Porque há coisas que são inevitáveis, outras, entretanto, é possível de serem evitadas quando o homem assume a sua função, quando o homem faz aquilo que Deus chamou ele para fazer, quando o homem não abre mão da sua liderança e quer transferir para o seu cônjuge e quer deixar nas mãos dos seus filhos. Há muitas coisas que podem ser evitadas. Meus amados irmãos e irmãs, muitas das coisas que nós vemos na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira, não tem a ver com marxismo, não tem a ver com feminismo, não tem a ver com essas coisas. Essas coisas apenas deram mais potência ou potencializaram as coisas que os homens deixaram de fazer. A família está enfraquecida, a família está doente porque os homens se eximiram, porque os homens se acovardaram, porque os homens têm deixado de fazer aquilo que eles têm que fazer. E quando nós vemos, então, essa sociedade enfraquecida, de filhos emocionalmente frágeis, doentes, que quando depara com situações drásticas da vida, não consegue lidar. meninos fracos, meninas frágeis, que diante de turbulências se rendem, se curvam. O que que aconteceu? Por que que a família está tão frágil assim? Porque os homens não têm assumido o seu papel de líder espiritual e de autoridade. Eu não estou dizendo, e peço que você está entendendo também, entende assim, que ser líder espiritual e autoridade não tem a ver com autoritarismo, não tem a ver com um pai que é ditador, que é cruel, que é vil, que massacra os seus filhos e o seu cônjuge. Não! A Bíblia oferece o modelo, irmãos. O modelo e o parâmetro é o próprio Senhor Jesus. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele oferece um parâmetro, ele oferece um referencial. Você pode até achar que você não dá conta, que é demais para você, mas Deus não tem um referencial inferior. O referencial é o próprio filho dele. É no filho dele que nós temos o modelo para liderar e exercer a nossa autoridade de marido e de pais. Deixe de fazer isso e você verá o que acontecerá na sua geração e na geração vindoura. Que estrago que será. Eu li uma matéria, não tão recente, sobre o catolicismo europeu. A matéria dizia que as igrejas católicas da Europa, elas estão minguando cada vez mais. E então, o articulista dizia que os homens de tradição cristã católica não comparecem mais aos templos, não levam os filhos deles mais aos templos, deixaram isso por conta das mulheres. O que aconteceu? Quando o menino vai crescendo, quando o menino vai ganhando mais idade, chegando na adolescência, até um certo ponto ele é levado pela mãe. Mais tarde ele olha e fala assim: meu pai vive um outro tipo de vida, meu pai vive no outro mundo, por que que eu vou dar valor para isso? Que importância tem isso? Estou falando de uma vertente da tradição católica. Mas vocês acham que isso não chegaram dentro das denominações ditas de protestantes? Tem chegado também. Nossa postura, nossa conduta também é um tipo de mensagem que nós mandamos para nossos filhos. Um pai que vem no estacionamento da igreja, deixa o filho e vai embora, ele está dizendo para o filho: isso aí, filho, é importante para você, mas para mim isso tem valor nenhum. Determinadas práticas e determinadas posturas é um tipo de mensagem que nós mandamos para os nossos filhos. Agora, é preciso liderar e exercer a autoridade fazendo a junção da verbalização das convicções, mas também harmonizando as verbalizações com aquilo que nós fazemos. É preciso falar, é preciso ensinar, é preciso transmitir os conceitos para os nossos filhos dentro da nossa casa, mas juntamente com o ensino verbalizado, precisamos dar o exemplo. Porque o exemplo, já dizia num quartel militar na Bahia, o exemplo arrasta. As palavras convencem, e o exemplo arrasta. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver um chefe de família que é alcançado pela voz de Deus de modo imperativo, de modo incisivo, em que Deus vem e dá ordens objetivas, claras, para Jacó. E a partir daquilo que Deus está falando com Jacó, Jacó tem uma reação e ele traz então três ensinos para a sua família. Ele vai ensinar sua família sobre santificação, vida santa, pureza. Ele vai ensinar os seus filhos sobre adoração. E vai ensinar os seus filhos sobre o passado, sobre a experiência dele com Deus no passado. Eu chamo então a sua atenção para essas três verdades que estão aqui nesse texto. Note no versículo 1, que diz o texto assim: disse Deus a Jacó. Deus está falando, Deus está verbalizando verdades para Jacó nesse caráter em que vem nessa forma de ordem, que não é opcional. É preciso ouvir, é preciso acolher e é preciso obedecer o que Deus está falando. E o que é que Deus está exigindo, Jacó, aqui? Quatro coisas, quatro verbos são importantes. O verbo levantar, o verbo subir, o verbo habitar e o verbo fazer. Deus está falando com Jacó o seguinte, que é preciso ele sair de onde ele se encontra, que ele precisa se colocar de pé, que ele precisa sair do comodismo, do conformismo. E ele precisa se locomover. A dinâmica da vida com Deus envolve disposição, envolve ação, envolve atitude, envolve serviço, meus irmãos. Levanta-te, sobe a Betel, habita ali. Mas tem uma coisa, não é para ficar com os braços cruzados em Betel, não. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão, quando você estava amedrontado, quando você estava em apuros, ô Jacó. Eu te apareci. Eu manifestei minha graça a você. Está na hora, Jacó, de você cumprir o que você prometeu. Eu não esqueci, não, Jacó. Num período em que nós vivemos, em que as pessoas não levam mais a sério as palavras, os compromissos, Deus é um Deus de compromisso. Aquilo que você promete, Deus leva em conta. E Deus espera que você cumpra com as coisas que você promete, que nós prometemos. E então, meus irmãos, em resposta à voz de Deus, convencido pela voz poderosa do Deus da sua redenção, Jacó então responde, e responde agora falando. Primeiro ele escuta, depois que ele escuta, agora ele fala. Veja como começa o versículo 2. Então disse Jacó. O versículo 1 começa dizendo, disse Deus. Agora, disse Jacó. É como que uma rede, uma conexão de algo em que ele ouviu e que ele entende que é importante, não só para ele, mas importante também para a sua família. E aí ele vai ensinar as três coisas que aqui já pontuei. Primeiro, ele vai ensinar sobre santificação. Veja o texto no versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai vossas vestes. Irmãos, esse homem, a primeira vez que ele teve uma experiência com Deus, ele estava fugindo, como o próprio Deus o lembra dessa situação. Nessa fuga, diz a Bíblia que Deus cercou Jacó no deserto com a sua graça. Diz a Bíblia que naquela noite em que ele colocou a cabeça sobre um travesseiro de pedra, ele teve uma visão de uma escada que era posta de alto a baixo, dos céus para a terra, para mostrar o seguinte, que é Deus que vem em encontro do homem. É dos céus para a terra, e não da terra para o céu. É Deus vindo alcançar o homem. E quando ele tem a visão, ele vê anjos subindo e descendo sobre a escada. Mais tarde o Senhor Jesus vai falar sobre aquilo como se referindo a ele. Aquela escada era uma alusão, uma teofania de Cristo. Naquela experiência que Jacó tem, ele então acorda e ele diz o seguinte: Deus está neste lugar. Quão temível é este lugar! É casa de Deus! A primeira experiência, Deus fala com ele assim: Jacó, eu vou com você, eu vou conduzir, ninguém poderá tentar contra você, eu vou te proteger nessa jornada, levá-lo-ei e o trarei de volta, Jacó. E Jacó, dentro desse contexto, ele é negociante. Jacó fala: olha, já que é assim, se Deus me guardar, se Deus me poupar, se isso tudo acontecer, eu vou dar o dízimo a Deus. Tem gente que é assim também nesses dias, não tem? Ah, se Deus abrir aquela porta para mim, o primeiro dízimo eu vou trazer e vou entregar lá na igreja. A coisa acontece e ele fala: Deus, eu vou adiar para o ano que vem. Negociante. Jacó era esse tipo de gente, materialista, mesquinho, apegado às coisas. Mas Deus não negocia graça. Deus concede graça de modo livre, de modo espontâneo. Faz parte da natureza dele fazê-lo. Esse homem, meus irmãos, fica na casa de Labão 20 anos. Ele casa, ele constitui uma família, ele se torna um homem próspero. Depois de olhar para o cenário e falar e perceber que não era mais possível ficar na casa de Labão, ele regressa. E regressa também porque Deus disse para ele sair da casa de Labão. É nesse contexto que ele volta. Ele tem medo de encontrar Esaú, porque ele fugiu do irmão, porque o irmão estava ressentido, cheio de ódio, com desejo de matá-lo. E ele volta então com esse medo, com esse temor. E de repente, para o seu espanto, Deus o alcança no Val de Jaboque. Deus o transforma. Pela primeira vez ele assume quem ele é. Deus pergunta: qual é o teu nome? E pela primeira vez ele assume que ele é um trapaceiro, que ele é um enganador. Ele diz: meu nome é Jacó. E Deus então transforma ele e fala: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel, príncipe de Deus. É Deus quem transforma, é Deus quem muda a natureza humana. Mas o homem tem que admitir quem ele é. Só que passa esses anos todos, muitos anos se passam, e agora Deus vem e fala com este homem. Por que eu estou trazendo esses detalhes do passado? Para você perceber que esse homem já é um homem crente. Este homem já é um homem santo, já é um homem separado. Ele já foi redimido por Deus, ele já foi transformado por Deus. Mas quando Deus fala com ele nesse momento, ele percebe que tem coisas dentro da sua casa, na sua família, na prática dos seus filhos e dos seus cônjuges, porque ele tem mais de uma esposa, que tem coisas que são pecaminosas. Ele percebe que na bagagem do seu povo, que no meio do seu povo, dos seus filhos, tem o quê? Ídolos. Ele percebe que as vestes dos seus filhos estão maculadas, estão manchadas, impuras, imundas. Deus está chamando ele: Jacó, vai a Betel. O que que esse homem tem na cabeça, irmãos? Gente, Betel foi aquele lugar que Deus me apareceu, que eu acordei e eu vi que o lugar onde Deus está é um lugar temível, é um lugar que causa pavor no coração da gente, é um lugar que Deus invade o coração da gente com temor. Como é que eu vou subir para Betel com os ídolos na bagagem? Como que nós vamos comparecer diante de Deus com as vestes sujas? Não dá, não podemos. E então esse homem se dirige à sua família. Ele assume pela primeira vez, ele assume a liderança espiritual para falar de coisas que não são confortáveis dentro da sua casa, para falar de coisas que são antipáticas, que podem gerar um desconforto entre os seus filhos e no meio da sua família. Mas ele não pode se furtar, meus irmãos. Ele não pode transferir essa missão. Ele não fala às outras famílias que estão próximas dele. Ele tem que falar com a sua família. Ele tem que tratar com o seu povo. Porque Deus está chamando ele para ir a Betel. E, portanto, tem que tratar duas coisas. Uma questão de idolatria e uma questão de imoralidade. Lançai fora os ídolos. Lançai fora os ídolos, diz a Bíblia. Os deuses estranhos que há no vosso meio. Talvez você veio aqui nessa noite, você é membro de igreja já por uma década, quem sabe mais, quem sabe menos, não importa, você já foi transformado, mas ainda tem coisa na sua bagagem que não devia estar mais na sua bagagem, tem coisa que está ainda alojada na sua casa que não devia estar lá mais, tem coisa que faz parte das suas práticas que já não deviam fazer mais, tem palavras que você usa que já não devia fazer parte mais do seu vocabulário, há coisas que você pensa que já não devia mais fazer parte da sua mente, dos seus pensamentos, há coisas imundas na sua casa e você não tem tomado uma postura de homem, de cabra macho, de cabra retado, para assumir e tomar uma postura diante da voz de Deus. E você pensa que a sua vidinha religiosa basta. Não basta. Não basta, Deus quer mais. Deus te alcançou como você estava, mas Deus não te alcançou do jeito que você estava para você ficar do mesmo jeito. Deus quer que você seja conformado à imagem do Filho dele. Deus quer que você seja um homem santo, que os seus filhos sejam santos, que o seu cônjuge seja santo, mas você, às vezes, transfere a sua responsabilidade. É mais confortável para nós homens deixar certas coisas que fazem parte da nossa função de homem, deixar para a mulher resolver. Às vezes, transferir até para os filhos. É pecado, irmão. É pecado o homem, é pecado o pai. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jacó precisa conversar com a sua família. Jacó precisa falar com a sua família que não dá mais para ficar daquele mesmo jeito. Que é inadmissível manter no meio da bagagem ídolos, deuses estranhos, porque isso é uma conspiração, é a maior afronta à exclusividade de quem é Deus, irmãos. A idolatria é o pecado mais odioso diante de Deus, porque é colocar no lugar de Deus objetos e coisas que não deviam assumir o lugar de Deus. Os filhos estavam com as vestes sujas, eles tinham matado uma cidade, exterminado, extinguido de uma cidade inteira, os homens da cidade, eles estão com as mãos sujas, manchadas de sangue. Jacó diz: não, nossas vestes estão sujas, estão contaminadas, não dá para ir à presença de Deus desse jeito. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, há coisas que têm entrado dentro da nossa casa e que nós deixamos e que nós começamos a pensar que é normal, que é assim mesmo, porque afinal nós estamos na cultura contemporânea, no século 21. As coisas mudaram, pastor, as coisas mudaram, mas a santidade de Deus não mudou e não mudará jamais. O que era pecado para Deus ontem é pecado para Deus hoje, será pecado para Deus amanhã. Deus não muda, os valores de Deus não mudam. Os absolutos de Deus são imutáveis. Agora, nisso tudo, irmãos, nós vemos quão paciente Deus é, porque já tinha passado muito tempo. Já tinha passado muito tempo e essas coisas ainda estavam lá. Não dá, queridos. Não dá. Tem que ter mudança. Tem que ter remoção. Tem que ter uma faxina, precisamos fazer uma faxina, realizar uma faxina na nossa casa. Remover as coisas contaminadas que são afrontas à santidade de Deus. Uma vez eu participava de uma conversa com homens crentes, e de repente um irmão resolveu contar uma piadinha boa, inocente, aquela que todo mundo ri, que não são jocosas nem imorais. Aí ele se empolgou, né? Porque o problema é esse, é quando se empolga. Contou uma, devia parar e planejar, amadurecer, para daqui um ano voltar com mais uma piadinha. Aí ele empolgou, falou: pastor, vou contar outra piadinha. Ó, pastor, eu tenho uma peneira, porque eu peneiro as minhas piadas. Eu falei: bom, então ele está dizendo, isso é uma metáfora para dizer que tem um crivo. E aí, meus irmãos, ele começou a contar a piadinha. E os homens foram abaixando a cabeça, cada um procurando um buraco para fazer como um avestruz, enfiar a cabeça dentro do buraco. E quando ele percebeu que ele tinha enfiado o pé na lama, ele falou assim: me perdoa, pastor. Eu falei: meu irmão, a sua peneira está com um buraco desse tamanho. Cuidado com essa peneira sua. Você sabe aquela coisa que você tem vergonha de reproduzir, irmãos? Era esse tipo de coisa. Há coisas na nossa vida que precisam ser removidas, não dá mais para ficar. Santidade, santificação, Jacó está ensinando a sua família. Segunda coisa, ele ensina a sua família sobre adoração, veja aí no versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Meus irmãos, Jacó compreende, portanto, que há um tema muito importante a ser tratado no seio da sua família nesse momento, que tem a ver com culto. E culto envolve o indivíduo, é verdade, mas culto envolve a família toda. Nós cremos que Deus fez uma aliança com os pais, e essa aliança é extensiva aos filhos. Nós cremos que Deus é o Deus de família. É o Deus dos progenitores e o Deus daqueles que são gerados. E, portanto, nessa dinâmica de cultuar a Deus, nessa dinâmica de comparecer diante de Deus para servir a Deus, precisamos entender que Deus está interessado no todo, Deus está interessado na coletividade. Deus falou com o chefe da família primeiro, mas ao fazê-lo, Jacó entende que a instrução é para toda a família, que todo mundo precisa aprender, que todo mundo precisa se levantar e sair de onde estão para irem a Betel, lugar onde Deus se manifestou. Para fazer o quê? Para adorar. Veja como está no plural. Levantemo-nos, subamos a Betel, vamos todos nós, como que numa jornada, numa peregrinação em direção ao lugar onde Deus revelou a sua graça. Deixa eu te dizer, pai, deixa eu te dizer, homem, está sobre os seus ombros, está sobre os meus ombros, os nossos ombros. Eu não estou dizendo que é fácil, não quero que você saia daqui pensando assim, ah, pastor, se eu falo como se a coisa fosse fácil. Não é fácil, eu sei, mas é necessário, é imperativo, é urgente que você assuma este elemento de ensinar os seus a adorar e a comparecer diante de Deus para adorar. Nós não podemos descansar dentro da nossa dinâmica em que oferece subsídio para nossas justificações, que nós estamos cansados, que nós não iremos à casa de Deus, ao lugar onde o povo de Deus comparece para adorar, porque é uma série de justificativas, e com isso protelamos, adiamos, e temos uma geração de crentes não comprometidos com as coisas de Deus, que vive um tipo de fé cristã que é particularizada. Eu sou crente, mas ninguém se envolva na minha vida particular, da minha vida cuido eu. Não, meus irmãos, a família da fé envolve o todo, envolve a responsabilidade e a participação de todo. Quando você escora nessa muleta da justificativa de não conduzir o seu cônjuge, de não conduzir os seus filhos para estarem juntamente com o povo de Deus, para adorar a Deus, você falha, você peca, você negligencia o preceito de Deus. Porque o preceito de Deus é: e não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Eu visitava uma pessoa que tinha pedido para ser desarrolado do rol de membro, porque na igreja presbiteriana existe esse preceito constitucional. E nós íamos cumprir o nosso papel, que era desarrolar, cumprir com a letra fria da lei, da constitucionalidade. Eu falei, não, meus irmãos, vamos visitar o irmão para saber o que está acontecendo. E nós fomos, e eu levei um presbítero para estar comigo, e nós chegamos e ouvimos aquele irmão, e ele dizia, eu fiquei uma semana jejuando, e depois de jejuar uma semana, entendi, o Espírito Santo de Deus falou comigo que era para pedir o meu desligamento, para deixar de congregar, e eu falei, meu irmão, eu não creio que foi um demônio que falou com você, mas eu posso dizer, não foi o Espírito Santo quem falou com você, o tempo que você ficou na abstinência sem o alimento, você começou a ouvir vozes, não foi a voz de Deus, porque Deus não se contradiz naquilo que preceituou, e o que ele preceituou é, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. O Espírito Santo jamais vai encorajar um crente a deixar de congregar, a deixar de comparecer para estar com o povo de Deus, jamais, não é voz de Deus, também não acredito que seja uma voz de demônio falando com o crente. Mas certamente, talvez, a voz do próprio estômago, do próprio ventre. Ah, meus irmãos, homens, varões, pesa sobre os nossos ombros a condução da nossa casa na adoração. Não estou dizendo que é fácil, eu dizia, no culto das 17 horas, lá em casa os meninos são iguais os seus, talvez um pouco até pior. Domingo de manhã, na hora de vir para a igreja, irmãos, é daquele jeito que você sabe. Não, hoje não, pai, eu já estou cansado, eu estudei a semana toda. Não, pai, hoje não, hoje não. É agora sim, vamos tomar banho, vamos. E se não tomar banho, tem desodorante, é 48 horas, nós vamos para a igreja. Está pensando que é fácil? Claro que eu procuro fazer dentro do exercício da minha paternidade, da minha espiritualidade, da minha autoridade, sem, contudo, ser truculento. Não, meu filho, nós vamos para a casa de Deus, nós vamos adorar a Deus. Você está cansado, filho? Eu também estou cansado, filho. Eu também. Irmãos, também, pastor, também tem domingo. O pastor está desanimado também. Tem gente que tem uma imagem muito ruim de pastor. Que pastor é o supra-sumo da espiritualidade, alcanço. Tem dia que a gente está cansado também. Mas quando eu chego aqui, que eu deparo com os meus irmãos, com o povo cantando, 10 mil razões para te adorar, eu falo, louvado seja Deus, é por aí mesmo que nós vamos juntos. Subamos a Betel. Vamos lá, meus filhos, comparecer diante de Deus. Deus que me apareceu. E quando Ele chama, meus irmãos, quando Ele conduz e mostra o rumo para onde Ele vai com seus familiares, Ele traz elementos que aludem o caráter de Deus, que fala das verdades de Deus. Deus me apareceu. Claro que Ele está fazendo uma síntese daquela experiência lá em Betel. Sabe por quê, irmãos? E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Não é possível adorar a Deus sem conhecê-lo. Não é possível prestar culto a Deus sem saber quem é Deus, quais são os atributos de Deus. É necessário conhecer a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, sabei que o Senhor é Deus. Não dá para adorar com alegria sem saber quem é Deus, sem ter conhecimento de Deus. O homem tem que conduzir a sua família, o pai tem que conduzir os seus filhos, tem que adorar juntamente com o seu cônjuge, e ele tem que falar para os seus sobre os atributos de Deus. Você precisa, meu irmão, gastar tempo estudando as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler uma boa obra de teologia para alimentar a sua própria alma e para você ter condição de instruir os seus. Terceira coisa, ele ensina sobre o passado. Versículo 3 diz assim: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Vida com Deus também é marcado por experiências que se concretizam na nossa história. Vida com Deus não é só ter domínio de conceitos teológicos e doutrinários. É saber que Deus age na história. É saber que Deus está interessado nas súplicas do seu povo. Que Deus escuta a oração. Que Deus responde a oração. Que Deus protege o seu povo na caminhada. Queridos irmãos, homens, nós estamos correndo o risco de ter na nossa geração, na geração dos nossos filhos, uma geração de crentes céticos. Parece até contraditório, né? Paradoxal, crentes céticos. O ceticismo está invadindo as nossas casas. A confiança dos nossos filhos, da nossa geração, está voltado mais para o ramo da ciência. Quando nós pensamos em situações que se agravam do ponto de vista da saúde, a primeira coisa que nos vem à memória é no plano de saúde. Qual é o teu plano de saúde? Onde é que cobre? Qual é o hospital? Aquele hospital lá, sim, aquele é de ponta. Aquele lá resolve mesmo. E nós começamos a passar para os nossos filhos que as coisas serão resolvidas mediante esses mecanismos, esses instrumentos, enquanto que outras situações, ou em outras situações, vamos ter que botar o joelho no chão e falar com os nossos filhos: Deus ouviu, Deus respondeu, Deus deu uma guinada na nossa história. Jacó está dizendo: meus filhos, e esse era um período que Jacó nem era transformado ainda, Deus me ouviu por conta do apuros, ele gritou por Deus e Deus o acudiu. Ele tem noção plena, ele sabe que toda aquela trajetória, indo para a casa de Labão, voltando à casa de Labão, foi Deus quem o protegeu. Ele disse: me acompanhou no caminho por onde andei. Deus cerca por detrás e por diante, e sob a nossa cabeça ele coloca as mãos. E quando ele assim o faz, ninguém poderá tirar-nos deste caminho ou nos matar. Quem nos protege efetivamente é Deus. Nós precisamos transmitir isso para os nossos filhos. Não estou dizendo que você tem que ser imprudente em nome da fé, não. Mas nós precisamos contar a história sobre a nossa experiência de Deus, do Deus que atuou, do Deus que se interessou em nós, do Deus que acudiu e acolheu a nossa oração, no Deus que caminha conosco em toda e qualquer situação. É Deus quem ouve, É Deus quem protege. E eu termino me dirigindo aqui aos meus irmãos varões, homens, pais, maridos, mas também às mulheres, à igreja. Sabe por quê? Porque em muitos lares, infelizmente, por situações circunstanciais, e não vamos entrar aqui na questão, são as mulheres que acabam assumindo essas funções espirituais. E Deus, por bondade, tantas vezes realiza coisas extraordinárias por meio das mulheres. Mas me dirijo aqui aos pais. Pai, em o nome de Jesus, ensine o seu filho sobre santificação, sobre vida santa. Fale com seu filho sobre a importância de se viver uma vida para Deus consagrada. Sabe por quê, meu irmão? Nas nossas casas adentram imagens, vozes. E lá fora, então, fora das quatro paredes das nossas casas, essas vozes se avolumam, essas imagens também. O convívio com os nossos filhos, com os seus amigos, traz um bojo de pacote de coisas impuras e imundas que Deus não aprova. Como que a gente vai resolver? Alertando os nossos filhos. Meus filhos, vida santa diante de Deus. Meus filhos, lutem contra o pecado. Remova, meu filho, essas coisas que são impuras. Se um filho contar uma mentirinha para você, pai, sente com seu filho, com amor, olhe nos olhos dele. Diz a ele que Deus quer a verdade, que mentira é coisa do diabo. Mentira faz parte daquele que foi homicida desde o princípio. Que o que Deus quer é a verdade. Que a verdade tem a ver com o caráter de Deus. Se o filho cometer uma desobediência, sente com o filho. Converse com ele. Mostre a ele, à luz da Bíblia, o quão importante é que há promessa em viver obedientemente, em honrar os pais. Há promessa de vida disso. Ensine o seu filho sobre santificação. Pai, marido, conduz o seu cônjuge, conduz os seus filhos na adoração, em casa e juntamente com o povo de Deus. Não menospreze o ajuntamento do povo de Deus. Chame o seu povo, chame os seus para comparecer à casa de oração, para estar com o povo de Deus, para adorar a Deus de modo coletivo. Faz isso com alegria. Faz com entusiasmo, não faz isso com pesar, com peso, com desânimo. E, sobretudo, nessa esfera de adoração, não fale mal da igreja, não seja maledicente, não critique a liderança que Deus levantou, seja prudente, porque isso envolve adoração. Ensine os seus filhos a amar e a respeitar a liderança da igreja, a serem tementes a Deus. Em terceiro lugar, para finalizar, conte sobre as coisas que Deus fez no passado. Conte quem era e como era a sua vida para os seus filhos. Um pedacinho da sua história, naquilo que é possível de acordo com a idade de cada criança. Alguns são mais crescidos, estão mais preparados para ouvir sobre as coisas que aconteceram. Outros, entretanto, não. Você vai ter o crivo, a medida certa para saber o que deve falar, o que aconteceu, o que Deus fez, para que os teus filhos aprendam desde cedo a amar aquele que está agindo na história, aquele que está interessado em pecadores. Mesmo quando eles não queriam nada com Deus, como é o caso de Jacó. Qual o resultado? Deus vai conduzir sua família de um modo vitorioso. Jacó, o capítulo 34, termina falando do medo de Jacó. Depois dessa atitude de Jacó, Deus gera medo nas pessoas vizinhas de Jacó que poderiam tentar contra ele. O terror de Deus alcançou os outros e Jacó teve um caminho seguro para seguir em frente. Porque pela primeira vez, Jacó intenta honrar o nome de Deus, ensinando sobre a santificação, sobre a adoração e contando para os seus filhos sobre o passado. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça e faça da sua família uma família vitoriosa para a glória do nome de Deus. Convido você a ficar de pé e convido o meu pastor, reverendo Zé Camargo, para orar conosco e impetrar a bênção sobre nós, desejando sobre nós uma semana feliz e vitoriosa. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós temos a tua palavra e a tua palavra nos dá uma orientação segura.